Esse é o Geek Burger e eu sou o Luiz Folkways. Eu sou o resultado de uma vida inteira de filme ruim, cultura pop, hardcore e metal. E eu faço um burger bom pra caralho, né, Léo? Bora, vamos. E eu tô com um convidado mais que especial aqui, o Leonardo Santos do PapriCast. E aí, Léo? Tá minha cara cheia de molho agora, já comendo hambúrguer, cara. Que coisa bem boa isso aqui. E aí a gente tá comendo um hambúrguer artesanal aqui, batendo um papo sobre três filmes de terror dos últimos 3 anos. Deixa eu dar uma mordida nisso aqui também, porque, né? A gente vai falar aqui de Babadook, de 2014, We Are Still Here, de 2015, e The Witch, desse ano, que é só o filme de terror desse ano. O filme que deixou o Stephen King com medo. Só isso, né? Pois é. Snoochie Boochies! I got a bad feeling about this. Is this where you turn me into a vampire? Eu acho que é bom a gente já deixar aqui decretado que não vai ter spoiler. Ah, não, vai ter spoiler? Tá, eu melhor. Tava quase já começando a vomitar coisa. Não, nós vamos fazer o seguinte. No momento que a gente for dar o spoiler, porque a gente vai ter que falar sobre isso. Puta que pariu. A gente vai avisar a galera pra parar e aí assistir o filme e depois voltar. Aquela coisa clássica. Beleza. Que todo mundo Ótimo. Faz. São 3 filmes autorais e ambos os 3 são o primeiro filme de cada autor. A galera começando bem, né? É. If it's in a word or it's in a book, we can't get rid of the Babadook. A rumbling sound, then 3 sharp knocks. Babadook. That's when you'll know he's around. Começar então com The Babadook, filme de 2014. Dá sinopse pra nós aí, Léo. Um guri dos infernos que mora com a mãe solteira, não, mãe solteira não, né? Ele é uma mãe viúva. Ele começa a ser atormentado, visitado. Ele começa a interagir com o que a gente acha é um amigo imaginário, né? É o monstro do armário. Ele usa umas armaduras, assim, fica montando umas armas caseiras, porque ele diz que ele vai matar o monstro. E a mãe, sem saber muito bem como lidar com a chatice do filho também, essa parte importante, porque o Gui realmente tá apavorado, ela vai descobrindo aos poucos que aquele monstro não é bem imaginário. E aí a gente entra em toda a questão do filme, se tu vai querer ir pro lado paranormal ou se tu vai querer ir pro lado psicológico, né? Exato, o filme te deixa em aberto, assim, a gente deixa livre pra interpretação, de acordo com o que acontece na trama. E a diretora desse é a Jennifer Kent, é uma australiana. Primeiro filme dela, e ela colabora com a S. Davis, né, que é a mulher que faz a mãe do guri. Elas foram colegas no curso de teatro. Demais isso. E a S. Davis conta, diz que ela era de uma turma acima da minha e ela era a melhor atriz do curso. A diretora. A Jennifer Kent. Então, tipo, todo tipo de direção que ela me desse, eu acatava, porque ela já tinha o filme pronto na cabeça dela, já tinha atuado ele na mente dela de forma brilhante, assim. E isso é uma coisa que é pra destacar também, a atriz. Assim, ó, tanto a mulher, a mãe, quanto o gurizinho, cara, tão demais no filme. E o filme são os dois, né? Eu acho que mal e mal aparecem outras pessoas, assim, são contatos rápidos, mas eles seguram o filme muito bem, né? Ele é baseado num curta, né? Chamado Monster, que a Jennifer Kent conta que ela fez esse curta e o curta ficou martelando na mente, assim. Tipo, ela ainda precisava resolver aquilo, voltar pra aquela história, desenvolver mais. Então, o curta tem muitas semelhanças com o filme. Só que o filme vai além, né? Assim. Psicologicamente, assim. Ela te abre uma porta, assim, pra coisa ser um trauma psicológico e tal. O lance do trauma que ela tem com o marido ter morrido, né? Que o marido morre no dia que ela vai ter o guri. Isso é um trauma, né? Isso é um puta trauma. Morre num acidente de carro levando ela pro hospital. Daí ela tem esse trauma que ela não consegue comemorar o aniversário do filho no dia do aniversário do filho, assim. Então a criança é uma criança estranha, é isolada, ela vive no mundinho dela, assim. Até que ela acha esse livro, né? Toda noite ela conta uma história pra ele. Daí ela acha esse livro que chama The Babadook, que tá na estante. O nome já é sinistro pra caralho. E ela é uma autora de livros infantis, né? E aí aquele livro tá lá, e é um livro pop-up, Que até uma curiosidade, que eles fizeram 9.500 cópias do livro. Caralho. E venderam numa venda promocional, assim, por $80. Cada um. Uhum. As primeiras 2.000 foram autografadas pela Jennifer Kent. Do caralho. Eu não ia ter esse livro em casa nem fudendo. Tá, bah, eu teria, meu. Tá muito foda. Então, cara, é certo. Se tiver esse bicho em casa, tu vai ter um inquilino. Sério, o livro é assustador. O livro é apavorante. Porque daí o livro começa assim, né? Meio despretensioso. Ah, if it's in a word, if it's in a look, you can't get rid of the Babadook. E aí, tipo, tu começa a se apavorar com o texto, assim. E, tipo, o que que é isso? E aí ela vê, bah, isso aí tá... Não, vamos ler outro, Só que aí fudeu, aí ela já convidou o Babadook pra entrar na casa, né? Isso é demais, cara. E eu... É legal porque esse trauma dela também deixa em aberto a questão da origem do Babadook, entendeu? Babadook. Aquilo ali é um trauma de alguém, aquilo ali é realmente uma criatura sobrenatural. E a gente tá falando aqui muito, deixa em aberto, né? O filme não acaba. É. Essa que é a moral, você. É. Tipo, quem for assistir esse filme vai continuar falando sobre ele. Tu vê que assim, os dois caminhos que tu decidir escolher pra ele fazem sentido. Ele é muito fechado nesses dois caminhos. Tem duas possibilidades, assim, de conclusão. É. E as duas possibilidades são muito foda. Babadook, ali no IMDB, né? Não sei se é real, mas que é um anagrama pra Bad Book. E também que Babadook, em hindu, significa Father Grief, que é tipo a dor de perder o pai. Caralho, cara, que fuder. Bom, faz todo sentido, né? Voltando ali na questão do curta, né? Que o filme, ele se originou do curta. É muito legal a estética, o curta, ele parece um filme de terror clássico, né? Sim. Os filmes anos 20, anos 30, assim. Em preto e branco, né? E até o ritmo do filme, a atuação da mãe também é muito... Tem essa pinta toda de terror clássico. E isso é uma coisa também que acaba indo pro filme e que é assim, hoje em dia é louvável, cara, porque é um terror que ele não tem pressa. O terror, quando ele não tem pressa, ele consegue construir uma história e vai fazer tu acreditar nessa história. E até deixar em aberto, porque histórias de terror, ou de fantasma, ou de espíritos, tem muito disso, né? De tu ter duas interpretações ali, de, ah, isso aconteceu, isso não aconteceu bem assim. Isso. E o filme deixa isso pra ti, entendeu? É, bem essa. Uma coisa curiosa, né? O orçamento foi $2.5 milhões. Meu Deus. Mas $30 mil eles conseguiram por crowdfunding. Né? Que foi destinado basicamente pra a parte de design, né? De, De produção. É, assim, isso, né? Design de produção do filme, né? Que a fudeu. A galera fez quase no amor o filme. Sim, do caralho. O elenco é pequenininho, né? Tem o próprio Babadook, que nós não vamos revelar o que é. Tem a mãe e o filho, a irmã dela e a filha da irmã. Acho que é só isso que tem de elenco no filme. Ah, e a mulher é maravilhosa, cara. Essa atriz é incrível. Ela é. Eu não vejo a hora de ver em outros filmes. E é incrível que eu tava vendo umas entrevistas com ela e com a Jennifer Kent. Ela tá envelhecida no filme, assim. Ela tá com um aspecto de cansada, acabada, assim. Né? Horrível, assim. E aquela mulher é linda, velho. Sabe que no filme eu já achei ela bonita pra caralho, tá ligado? Mesmo acabada, assim. Tu vê, é, que é bem isso. Tu vê que é uma mulher que tá cansada, né? Uma mulher que tá... É. Ainda mais de aguentar os gritos do filho. Aí tu vê ela paisana, assim, a mulher é linda. Bah, tu vê, né, cara, como é fácil criticar aquele guri, mas ele tava passando por bastante coisa, né? O pai morreu no dia que ele tava nascendo, ele tem um demônio, um pseudo-demônio nas costas dele, né? Que a mãe dele não acredita que tá lá. É, e o guri tem que construir arma caseira pra combater. É quase um presídio a casa do guri. É. E aquele guri, o nome dele é Noah Wiseman, ele ganhou uma versão child-friendly do roteiro. Ah, sério? A diretora disse que ela deu uma versão... Tipo, não traumatizar a criança. Editada pra não traumatizar. Ela focou muito em não traumatizar a criança, assim. Ela disse, ah, eu não vou destruir uma infância pra poder fazer meu filme, assim. E a mãe dele é psicóloga infantil, né? Acompanhou toda a filmagem. Elas disseram que a mãe dele é muito legal, assim. Uma pessoa ela muito legal. Ela deve ter sido meio consultora no filme até, né? É. E todas as cenas de abuso da mãe com o guri foram feitas sem o guri. Sem o guri presente, assim. Sério? Sim, tipo, a S. Davis fez a cena com um dublê ajoelhado, assim. Meu Deus, chamou o Danny DeVito pra filmar. É, né? Podia ter chamado o Danny DeVito, podia ter chamado o Peter Dinklage. Né? Eles filmavam tudo meio que duas vezes, assim. Uh-huh. Acho que filmava as reações da criança, né? Com algum roteiro adaptado. Uh-huh. Daí no outro dia filmavam a... A porradaria mesmo. É bom isso, né, cara? Porque tem que... Cara, perturba mesmo os atores. Sabe o que aconteceu com a Caroline do Poltergeist? Não. Eu não faço ideia também, mas a guria sumiu, tá ligado? A guria realmente deve ter ido morar dentro de uma TV, eu acho. Porque ela desapareceu. Assim. Mas tu ouvia sempre os papos da Linda Blair, né? Ah, porque a Linda Blair enlouqueceu. Nada a ver. Elas adoram criar essa mística em volta desses filmes mais demoníacos, assim. Né? Ainda mais quando tem essa jogada de marketing. Não, esses não tem, né? Mas a jogada de marketing do... baseado em história real. Uhum. Às vezes eu acho que todos os filmes de exorcismo foram baseados em um fato real. Uhum. Todos no mesmo. Tem isso, né? Tem algumas histórias que rondam Hollywood esperando a chance de virar roteiro, né? Tem os pits, que eles chamam. Uhum. Que a galera tem a ideia do filme e tenta vender pro estúdio. Uhum. Por exemplo, tem esse filme de terror, cara, com Eric Bana, de exorcismo, assim, que é o Livrai-nos do Mal. E ele é baseado em fatos reais. Mas tu vê, cara, que o baseado em fatos reais ali é assim: algum detetive tava participando de alguma investigação, que tinha algumas coisas que eles não conseguiam explicar. Eles, é o demônio, foi isso, cara. Foi o diabo, Satanás, coisa ruim que jogou isso aí na história. E daí, tu vê que é vagamente baseado em fatos reais, sabe? Então, e isso acaba virando um filme. Às vezes eles exploram baseado em fatos reais. Outras vezes eles são um pouco mais honestos, assim. Tem um fato real ali no meio que nem é tão sobrenatural, assim. É. Mas, tipo, isso dá uma história sobrenatural, assim. Né? Se for pensar assim, o Tusk, do Kevin Smith, foi baseado em fatos reais, né? Alguém postou uma história falsa numa página de anúncios, assim, de classificado. E ele teve a ideia pro filme. E aí... baseado em fatos reais. Baseado em fatos, né? Não é... Porque fato é real, né? Não precisa de... Esse filme foi um dos filmes que em 2014, assim, mais me chamaram a atenção, sabe? Eu vi ele passar por mim, assim, sempre, quando eu entrava no IMDb, eu disse, Babadook, o que será? Daí um dia até que eu resolvi olhar, assim. Cara, ele cria ondas de tensão, assim. Exato. E o Babadook, ele faz um movimento legal, cara, que tá acontecendo agora, que é a volta do gênero terror. Porque tu não tinha filme de terror, tu tinha aquele suspense que incomodava, que era alguma coisa... Mas o terror não existia mais. E o Babadook vem pra ser um filme de terror de novo, sabe? Sim, ele não é de sustinhos gratuitos, assim. Não. Mas ele te cria, ele vai construindo a tensão até que ela chega num pico, assim. Aham. E ele te dá a paulada. É. E aí tu te caga. Aham. E daí tu te alivia e ele vai construindo de novo. E assim vai, até o final do filme. Outra curiosidade legal do Babadook, que é o seguinte... Pô, isso é spoiler. É um spoiler leve, mas é que é uma curiosidade interessante, assim, ninguém morre no filme. E mesmo assim, não pensa que porque ninguém morre, tu não vai ficar com medo do filme, entendeu? Tem coisa pior que a morte. É, ele te mete muito medo, assim. Mas ninguém morre no filme, a não ser o pai do guri, né? Mas tu mal vê isso. E ele abriu essa porta pro cinema independente de terror de novo, que tu vê que tem um padrão, tu vê que tem alguns filmes que tentam puxar o tom do Babadook hoje em dia, né? Eu achei pelo menos o Corrente do Mal, assim, tentando um pouco, é um terror independente, que tenta puxar essa... Tem o mesmo também. Clima do Babadook, e é um filme tribom também. É. Eu sou fã de produções australianas, né? Eu gosto muito de filme de terror australiano, tem muita coisa boa. Tem um de zumbi agora, que é o, puta merda, Rimrock, alguma coisa assim. Mas eu não vi ainda. Cara, tu olha os caras, ele é muito a fuder o design de produção do filme. Porque eles construíram roupas, tipo armaduras com coisas, tipo, armadura de peito de futebol australiano, sabe? Ah, de futebol americano, né? Proteção. Máscara de hockey, sabe? Eles construíram assim as armaduras. Ah, que a fuder. É muito legal. O filme se perde em alguns outros detalhes, assim, meio com zumbis, mas que eles. Do caralho. Eles fizeram arma desse tipo, assim. É a arma do Mad Max ali, a espingarda com cano duplo cerrado, e do outro lado o cara fez uma besta, uma massa. Eu curto os filmes australianos porque geralmente eles são muito violentos, assim. E eles não têm aquele freio de Hollywood, né? Sim. Cara, os filmes são muito violentos, tipo The Horseman, não sei se você já viu. Não. A história de um cara que a filha dele morre e ele vai se vingar de todo mundo que prejudicou a filha dele e tal. Caralho, o cara se fode muito no caminho, assim. É muito foda. The Loved Ones também. Também não vi. Que é a história de uma guria que ela convida o guri pro baile, né, da escola. E o guri tem namorada, diz, não, vou comer a namorada. E aí ela é meio louquinha das ideias, e o pai dela também, os dois são psicopatas, assim, e o pai dela sequestra o guri e cria um baile pra ela na casa dela com o guri pregado no chão, assim. Meu Deus, pregado mesmo. Pregado? Não, o cara pega umas facas de cozinha, assim, uma em cada pé, assim, e prega o guri no chão, caralho, assim, e cria um baile pra ela na casa, assim. Só que aí tem toda uma trama, assim, que conecta. Tem um lance que o pai do guri morre, quando os dois estavam dirigindo, eles sofrem um acidente de carro e o pai do guri morre. E aí a história dessa guria conecta com o acidente de carro dele, assim. É do caralho, é nojentão, assim, violento pra caralho, bem legal, assim. A mina que faz a guria, a psicopata, ela tem muita cara de louca, assim. Caralho. É muito legal. Tá aí, né, cara, rola um bom tema cinema australiano, cara. The Hoover, que tá no Netflix também agora, né, que é, acho que é Estrada, alguma coisa assim. Esse eu não... Com Guy Pearce e com o Guri do Crepúsculo. Olha aí, os dois estão bem no filme, velho, e é um, tipo... É um Mad Max pelo chão. Caralho! É um cenário pós-apocalíptico no deserto australiano. E a moral é que o cara tá indo atrás do carro dele. Roubaram o carro dele. Ah, tipo, trim Mad Max, assim. Total Mad Max. E tipo, o carro do cara é um carro bosta, assim, sabe? Tu não sabe por que ele tá indo atrás do carro dele. Mas ele quer o carro dele. Ele pega outro carro. Ele rouba outro carro pra ir atrás dos caras. Mas ele quer o carro dele. Bah, que a fuder. E a galera fica nessa. É, o lance é o carro dele. O lance é o carro dele. É, filme australiano, cara, se a gente for ficar falando, tem muita coisa violenta, muito legal. Aqui, né? É um tema. É, vamos ver quem ou vai fazer pra um podcast ou pra outro Geek Burger, mas vai. Eu vou roubar certo. É uma boa ideia, sistema, cara. Pode roubar, a gente faz dois. Eu gravo com o podcast e depois eu gravo aqui também. Isso, tá, fala as mesmas coisas. Eu roubo a pau. Isso. You all about the Dagmars? Yes, that was the family who first lived here, right? This house has an energy all its own. We don't need to find the darkness here, Paul. It's everywhere. You're not leaving here. You stay, you satisfy the darkness. Every 30 years or so, the goddamn place just wakes up! And it demands new blood! Cheers! Aê! Agora eu tô bebendo, não preciso dirigir. Tipo na época do Fala Roqueiro, que eu tava sempre tendo que dirigir. Puta, e nunca bebia, né? A gente ia gravar num bar, isso. Fala Roqueiro, e tu não podia beber, cara. Isso era cruel. Agora acabou, tô na minha casa e tô bebendo. We Are Still Here, produção americana. Achei que tava falando que a gente ainda tava aqui. É só o final do primeiro bloco, a gente isso. Voltamos. Voltamos, estamos aqui ainda. Produção americana, de 2015, um rapaz chamado Ted Gagan. Estreante também. É o primeiro filme dele também. Que a fuder. Eu vi esse filme, na verdade, com o Ted Gagan na fileira de trás. Como assim? Onde é que tu viu? Tu tava viajando? Não, eu vi no Fantaspoa. Ele veio pro Fantaspoa. Que a fuder, cara. Eu tava sentado na fileira de trás da minha. Caralho. Isso justifica, até porque eu ia perguntar da onde diabos tu tirou esse filme, cara, que eu nunca ouvi falar do We Are Still Here. Sim, sim. Cara, eu achei o filme tão legal, assim. Fazia muito tempo que eu não via um filme desse jeito, assim. E foi legal porque logo depois do filme ele fez um Q&A. Ah, que massa, né? Ele explicou um monte de coisa, assim. Tem muita coisa que eu anotei na pauta que eu só lembrei do Q&A. E aí outras coisas eu tava vendo entrevistas com ele e lembrei que ele falou do Q&A também. Que do caralho. E ele disse que ele morava em Montana, né? Ele nasceu em Montana. É no cu do mundo dos Estados Unidos, não tem porra nenhuma pra fazer, sim, né? Não, o cara veio no cu do mundo do Brasil aqui também. Ele veio pra Porto Alegre, velho. E ele disse que os babysitters dele eram o Lucio Fulci e o Dario Argento. Sério? Sim. Bom, ele via filme direto. É, que ele disse que a diversão dele era ir pra locadora. Não, o cara teve uma infância que nem a minha, cara. Vendo filme de terror, assim. É? E ele disse que ele tinha um lance assim, que ele não via diferença entre filme de terror europeu e filme de terror americano. Era tudo filme de terror. Ah, provavelmente devia ser dublado, né? Claro. E aí ele via tudo, assim. E ele cresceu com isso, assim. Ah, o Guri foi uma esponja de referências. Uhum. É o Tarantino dos filmes de terror. É. Cara, e o filme é tão sensacional, ele ambienta o filme nos anos 70, né? E realmente parece que ele viajou no tempo e fez o filme nos anos 70. Eu falei isso pra ele lá. Tinha que dar um abraço nele no final, né? Porra, e falei isso pra eles, cara. Realmente parece que tu viajou no tempo e fez o filme nos anos 70, porque é tudo, cara, perfeito. A produção é perfeita, design de produção, tudo. Figurino, cabelo, maquiagem, tudo, ambientação, né? Locação. Cara, é foda, é muito foda. Demais, cara. É tão bem ambientado que tu esquece que é um filme de época. Em algum momento tu vai parar nos anos 70, tu esquece que tu viajou no tempo. Exatamente. É muito foda, assim. Tu tá na rua e tu olha, ah, beleza. Sabe, eu nasci nessa época, eu tô só acompanhando a história. You guys have moved in to one weird fucking town. Então, a história é a seguinte: uma família, um casal, na verdade, que perdeu o filho mais velho, né, num acidente. O cara morreu num acidente de carro, eu acho. E aí eles decidem que tudo na casa deles lembra o guri. Uh-huh. E aí eles resolvem vender a casa e comprar uma casa no, na Nova Inglaterra, né? New England, a gente vai voltar pra New England. Isso aí, é. New England é ali, né? Nova York, o estado de Nova York, Massachusetts, aquela... É aquele apêndice ali em cima. Isso, aquela parte ali de cima é a Nova Inglaterra, né? Que foi colonizada pelos ingleses e tal. Eles compram uma casa numa cidadezinha cu ali. Daí quando eles chegam na casa, estão se ambientando na casa e tal, coisas estranhas começam a acontecer na casa. Sim. Só que tem uma conspiração rolando por parte da cidade, que é interesse da cidade manter eles na casa. Tem que ter uma família na casa. Tem que ter. Isso eu achei mais sinistro. The house needs a family. Esse é o mote do filme. A galera batendo nessa tecla, né? E eles falam, repetem, é que nem discurso político, cara. Eles repetem o mesmo conceito várias vezes. The house needs a family. Porque a casa é assombrada por uma família chamada Família Dagmar. Que é uma coisa interessante, que o Ted Gagan se inspirou em House by the Cemetery, do Sufuti, né? Tá falando um monte de coisa que eu não conheço, cara, que merda. Eu me acho horrores aqui, que eu sei uma porrada de filme. Se fuder, velho. Muitos personagens do filme têm nomes baseados em pessoas da produção do House by the Cemetery. O cara é fãzaço do House by the Cemetery. E a família Dagmar, né, é o nome da atriz principal desse filme. Que ela se chamava Dagmar Lassander. E o nome do pai da família assombrada lá, né, a família que assombra eles, é o Lassander Dagmar. Ah, que a fuder. Muito foda, né? Que a fuder. É muito foda. O cara fez várias referências, assim, várias homenagens. Ele diz que uma parte importante do filme é o melodrama também. Que o filme é bem melodramático, é bem... Ah, sim, porra, ela perdeu. Tem essa parte meio teatral, né? Mas isso, meio novela, assim. Ao mesmo tempo, tu entende, né? Que a família... Tipo, a mãe ali perdeu o filho, né? Ela tá tentando um contato com o filho, seja através do que for, assim. E, cara, o que eu mais gostei no filme é que, assim, eu me criei vendo filme de terror e filme trash. Graças à tua mãe, né? Graças à minha mãe. E eu me criei vendo cine trash também, graças a Um Braço Quebrado. Olha aí. Cine trash era todo dia na Band, né? Então eu peguei primeiro mês. Não era toda sexta? Eu acho que não. Depois foi pra toda sexta, cara. Ah, tá. Mas antes era todo dia. No começo, assim. E eu peguei o começo do cine trash, que eu nadava de tarde, só que eu tava com o braço quebrado. Então eu ficava em casa, vendo o cine trash. E esse filme, cara, ele me traz o clima do cine trash. E isso, pelo amor de Deus, não é uma coisa ruim. Sabe? É um elogio, assim. Ele traz o clima do cine trash, aquele terror que ele não economiza muito. Ele te mostra logo de cara. Antes do título, ele já te mostra que tem coisa estranha acontecendo. Sim, e ele não deixa muito espaço pra dúvida. Ele vai direto ao ponto. Tem coisa ali, não tem? É isso aí mesmo. E é bem assim mesmo. Ele disse lá na sessão, ele falou assim que pra gente não ter medo de rir em alguns momentos. Porque o filme é de propósito, ele é pra te fazer rir em alguns determinados momentos, ele é pra se tornar ridículo em alguns determinados momentos, assim, porque ele tem todo esse lance de ser trash, né, porque quando ele cresceu ele não tinha essa diferenciação, assim, do que era trash e o que não era. Bem isso, assim, essa parte do melodramático também, eu vou te dizer que, assim, eu vi na cara da mãe, que é a Barbara Crampton, e eu vi na cara do Jack Nicholson genérico que tem no filme, né, cara? Que é os dois caras que estão no Your Next, né? É, cara, tu me falou isso na nossa pré-conversa, assim. Porra, eu gostei pra caralho do Your Next, mas eu não gravei o nome da cara deles. Né? Eu fui ver que eles estavam no Your Next depois, quando eu fui pro IMDb, né? Que eu sempre faço isso. Quando eu gosto de um filme, eu esmiuço ele, assim. Eu vou pro IMDb e olho tudo. Daí eu vi que ele falou muito da Barbara Crampton lá na Q&A dele. E aí eu fui ver, né? Quem é essa Barbara Crampton? Eu fui ver, ela fez Reanimator. Sim! Ela é a véia clássica dos filmes de terror. Ela já era véia no Reanimator, porque eu tinha a impressão que ela era a namorada do cara, não? Eu acho que é. Ela era a namorada do cara. No final ela morre e o cara traz de volta. Isso aí, é essa aí. E... essa mulher é gata pra caralho. Ela cara. É, essa até, até é velha, ela é bonita, é. Cara, o elenco todo, né, cara, tá falando em Reanimator, mas o elenco todo tá em outros filmes de terror, meio obscuro, meio trash, uhum. ou meio, né, pra esse lado, assim. Isso, é. Porque, né, ele... quando ele queria fazer filme, né, eu vi uma entrevista com ele que ele fala... que ele disse que queria fazer filmes e tal, queria trabalhar em, em filmes, escrevendo roteiro e tal. E aí algum amigo dele falou pra ele, cara, vai ser RP de cinema, vai ser publicist, né? Tu fala pra caralho. E vai aí tá ele, é, e ele trabalhou no Your Next como publicist. Ah, tá, fechou todas. Né? Ele trabalhou no Your Next. E aí ele ficou muito amigo da Barbara Crampton, porque ele era muito fã dela. Ele disse que ele, de todas as pessoas que estavam naquele filme, quem ele tava mais, né, emocionado pra conhecer era ela. Acabou ficando muito amigo dela, né? E aí ele escreveu o papel da mãe, essa, do filme, pra ela. Pensando ele escreveu nela. Pensando nela, né? Uhum. Aí, claro, depois ela foi e ela topou e tal, mas a princípio ele não sabia se ela ia topar. E aí tá o outro cara também, do Your Next, né? Que é o cara que engole a meia lá. Bom, o cara engolindo a meia é sinistro pra caralho. Eu perguntei pra ele como é que ele fez aquela cena. E aí? Engoliu uma meia. Não, cara, é muito massa, velho. É muito massa. Porque nada foi CG, né? Tem três coisas, assim, que são CG. E a garganta dele? É, tem três coisas que são CG. Os olhos da família Dagmar, que é aquele olho branco, né? As faíscas que saem deles e a fumaça do bar, né? Caraca. Porque eles ambientaram tudo de dia, né? Ele falou que é tudo ambientado de dia porque a noite já traz o medo, né? E 3 horas da tarde... tu não vai sentir medo. Então é inesperado, assim. Claro. Então todas as coisas que acontecem no filme acontecem de dia, assim. É um conceito lindo isso, cara. É. Se alguma coisa sinistra acontece contigo às 3 da tarde, tu tá fudido, cara. Tu não tem o que fazer. Exatamente. Filme de terror tem muito essa coisa, né? Do tipo, a gente tem que sobreviver à noite. Se a gente sobreviver à noite, vai amanhecer e vai ficar tudo bem. Isso, e se a merda acontece de dia? Exatamente. Não, não tem amanhecer pra ficar tudo bem, né? Caralho. Essa que era a ideia deles. É muito massa. E aí a história da meia... a história é o seguinte, né? Tem uma cena que o cara engole uma meia. O cara tá possuído, assim. Uhum. E eles amarram ele numa cadeira e botam uma meia na boca dele pra ele não falar. Uhum. Porque ele tá falando umas coisas bem do demo. Ele tá possuído, sim, assim, pelo espírito do Dagmar lá. Uhum. Eles botam a meia e ele engole a meia. Cara. Ele engole a meia inteira, assim, tipo, a seco. E aí eu fui obrigado a perguntar pro cara. Eu disse, cara, como é que tu fez o cara engolir uma meia? Aí ele disse, ah, isso aí foi o seguinte. Tu notou que a câmera passeia, né? A câmera vai pra boca dele, que ele tá com a meia, e a câmera desce pro pescoço dele, e sobe pra boca, e desce pro pescoço. Cada vez que a câmera descia pro pescoço, eu tava atrás do cara, eu pegava a meia, cortava um pedaço da meia, e botava de volta na boca dele. Cara, que coisa linda, cara. E aí a última parte... e tem a parte que aparece a garganta do cara. Aquilo é um bolo. Isso aqui era uma maquiagem, era uma bolsa de ar. Mas o lance da meia desaparecendo é ele indo atrás do cara, tirando a meia da boca do cara, cortando e botando de volta. Assim. Mas era tipo, foi muito mega ensaiado. Ah, muito bom. E o filme também ele trabalha, cara, muito legal com isso. Porque no começo... coisas sinistras acontecem, mas coisas sinistras light, eu tô fazendo aspa aqui, porque tu não vê muito sangue, tu não vê, tu sabe, beleza, o cara morre, o cara sofre alguma coisa, e chega uma hora que ele vira a chave, que eu acho que até depois dessa cena da meia, cara, que pelota, cara, daí fudeu. Sim. É sangue que, como metade do filme é tudo, digamos, meio que sutil, limpo, de uma hora pra outra o filme fica sujo, cara. É sangue jorrando na câmera e tu fica, essa virada de chave brusca, faz tu ficar muito chocado, cara. Tem cena de... putz, cara, eu vou tentar dar a volta sem dar spoiler, mas, cara, tem personagem que abre a porta e leva um tiro na cabeça. E tu tá atrás e tu leva sangue na cara, sabe? É. Tu fica chocado pra caralho, sabe? Foi foda, assim. É muito foda. E tudo com efeito prático, né, cara? Por isso que eu achei, assim, que ele viajou no tempo, né, pra fazer o filme. Porque é tudo com efeito prático. Me remeteu muito àqueles efeitos práticos do Tom Savini. Tá ligado? Tom Não, Savini. Tu tá só falando o nome, que tu tá me sacaneando. Tu sabe quem é o Tom Savini, velho. É o cara que fez... o cara que... Madrugada dos Mortos. Sim, é o cara que faz os efeitos práticos dos filmes do Jorge Romero. Entendi. Ele fez e ele do... tá no filme, né? Ele tá no Madrugada dos Mortos também. No original do Jorge Romero, sim, ele tá. Sim, né? Isso aí. E ele fez o... os efeitos práticos do Sexta-feira 13, o primeiro. Ah, tá. O primeiro tá é ele. Sexta-feira 13 é tudo ele que faz. Ele é muito... naquela época, assim, anos 70, 80, sim, ele fez o remake do Night of the Living Dead. Ah. Tem um remake que é dirigido por ele, né? Que é bem legalzinho até. Ah, sim, é o de 90, né? É bem legalzinho, tá? Todos esses efeitos práticos, sim, tem coisas muito legais. Tipo, tem uma cena que eles estão sendo engolidos pela escada. Aham. Aquilo, eles construíram uma escada com purê de batata e tinta preta. Sério? Porra, dá pra comer a escada? A tinta preta não era comestível, eu acho. Merda, cara. Que cada vez que o cara afundava, eles não previam que o purê ia espirrava, assim, né? Aí eles tinham que ir lá e refazer a escada, assim. Diz que deu um trabalhão aqui. E parabéns pro editor de som. Porque o barulho das pessoas queimando enquanto elas vão afundando é demais. É muito foda. Tu ouve, parece alguém fumando em algum lugar muito silencioso, sabe? Uhum. Só... Enfim, não vamos entregar muita coisa, né? Eu acho que é isso aí, cara. We Are Still Here, assistam. Eu adoro, cara, filme de terror mega complexo, que deixa espaço pra interpretação. Mas tem que existir pessoas no mundo fazendo filmes direto, que é isso, simples, sabe? É um filme de terror simples. Não tem subtexto. Não cavoca nada. O que eu quero te mostrar é o que eu tô te mostrando. Foi a sensação que eu tive quando eu vi, assim, eu disse, cara, que coisa simples e que coisa maravilhosa. É, isso aí. Esse é o conceito, simples e maravilhoso. Eu tive que dar um abraço no cara, né? Saí da sala, né? Eu dei um abraço no cara. Foda, pá, muito obrigado por isso. Assim, eu não esperava que eu ia ver isso, assim. Fui pro Pantas Pô de sangue doce, assim. Ah, muito bom, cara. Muito foda. Ba, ba, ba, ba. Like Philip Sif, you are wicked. Cut Frank. Does anybody speak to me? Cut Frank. This wilderness will not consume us. Who's there? You've cursed this family. This is witchcraft. She placed a curse on me. Why have you turned against me? I saw it. Your reign of evil. It's not safe, not with them. The girl, my sense. Agora sim, né? Agora fodeu. Deixa eu buscar minhas fraldas, cara. Velho do céu. Desculpa a ansiedade, mas eu já ia te contar uma história de quando eu fui ver o filme. Mas eu vou deixar tu falar pelo menos o nome do filme. The Witch. Anotem isso. Cara, 2016 recém começou. Esse é o filme de terror de 2016. Eu duvido que algum filme de terror esse ano bata o... Quão sensacional e o quão malévola foi a minha experiência ao ver esse troço, cara. Eu quero, vou te dizer o diferente. Tomara que algum filme bata essa experiência. É verdade. Só pra 2016 ser um ano incrível. Cara. É verdade, cara. Porque, meu Deus, cara. Eu já acompanhava os trailers, acredito que sim, tu também, assim. Sim, tinha visto, acompanhava. Só que eu nunca dou muita bola pra esse falatório, assim, de o filme mais assustador de todos os tempos. Não sei o quê. E aí, cara, eu fui ver esse troço. E não que eu discorde, entendeu? Eu concordo, mas com ressalvas, assim. Ah. Só que ele é uma experiência isso. apavorante, isso. assim. Isso aí. Porque assim, é bem isso, eu fui acompanhando os trailers. Eu gostei do trailer, eu tava esperando esse filme já fazia bastante tempo. Só que eu não tava botando tanta fé assim no filme mais apavorante de todos os tempos. É aquele papo do Django, né? Ele tinha minha curiosidade. Aham. Uh-huh, né? E daí depois eu peguei e vi o lance da igreja satanista que surtou com o filme e eles queriam isso. fazer projeções de graça nos cultos dele. E daí o filme ganhou minha atenção. E daí o Stephen King falou que era um dos filmes mais assustadores que ele tinha visto nos últimos anos. E daí sim, cara. Daí eu comprei um pacote de fralda e fui pro cinema. Quando eu fui ver esse filme, aconteceu uma coisa sinistra no cinema. Tinha uma mulher, inclusive eu desaconselho pessoas a fazerem isso, mas a mulher levou uma criança de colo. Nossa! E cara, o filme meio que envolve o desaparecimento de uma criança. No som do filme tem choro de criança e eu passei o filme todo. Só na metade do filme eu fui entender que o choro de criança não era mais do filme e era na sala de cinema. Isso acabou, cara, sendo... O filme foi 4D quase. Sabe? Sim. Ou 3D porque não tinha nada saindo da tela, mas... Uhum. Eu tive essa experiência. Assim, roubaram a criança e a criança vai parar dentro da sala do cinema, é, assim. Cara, haja fralda. Like Philip Sif, you are wicked. Ele é um filme de terror, ele é foda, ele é cagante, uhum. Né? Só que assim, ele é aquele filme de terror, cara, a lá Bebê de Rosemary, tá ligado? É aquele filme de terror, a lá Exorcista. É. Ele não vai te dar susto. O filme não tá interessado não, em te dar susto. Tu não toma um susto no filme. Não. Tem dois momentos, assim, que tem o jump scare, assim, só que eu acho que meio foi acidental, assim. Sim. Que não precisava. No geral, o filme, ele te deixa tenso. Uhum. O filme inteiro, tu fica meio perturbado, assim. Tu fica meio não acreditando naquilo que tu tá vendo, sabe? Tem uma crítica que falava, assim, que ele parece que a gente tá vendo uma coisa que a gente não deveria tá vendo. Uhum. Essa é a sensação, sabe? Tu fica incomodado de tá vendo um troço que... Tu vai ter algum tipo de repreensão por tu tá vendo aquilo, sabe? Total, cara. Porque, assim, tu tá falando de uma família extremista, religiosa pra caralho, né? Tá morando sozinha, então eles criaram um mundo deles, eles não fazem parte de uma comunidade, eles estão num lugar isolado, onde as regras são deles, sabe, as coisas acontecem ali, e isso tem consequência. É como se tivesse ido na casa de uma pessoa sem ser convidado, sabe? Isso que é foda. She puts a curse on me! Why have you turned against me? A sinopse é a seguinte, o filme se passa em 1630 e é uma família puritana que mora numa colônia, assim, uma plantation que eles chamam, né? Começa o filme eles sendo expulsos da plantation porque as visões religiosas do pai da família são muito extremistas e ele considera todo o resto das pessoas da plantation heathens, né? Uns pagãos. Assim. E aí, então eles se mudam e eles vão morar na margem de uma floresta. Eles montam uma fazendinha fudida, assim. Fudida pra caralho, assim. Na margem de uma floresta. E aí eles estão lá, né, se fudendo, sobrevivendo, assim, plantando um milho que não cresce direito, com umas cabras lá pra dar leite, um bode bizonho lá, que tem o melhor nome de bode da história, né? Black Philip. Black Philip, cara, sério, não é questão de adotar um cachorro. Eu vou sair na rua procurando um cachorro preto só pra poder chamar ele de Black Philip. Então, daí tem a filha mais velha. A família é assim: é o pai e a mãe, ambos atores de Game of Thrones. Sim, ambos sinistros pra caralho. Muito, muito. Porra. A mulher é aquela mulher do Game of Thrones que amamentava o filho já era quase adulto, assim, e ela amamentava ele. Do ninho das águias, né? Isso, é. Demais. Enfim, daí a mãe e o pai, a filha mais velha, em quem gira a história, assim. Ótima. Bah, sensacional aquela guria, de onde é que tiraram aquela guria? Não, e é o primeiro filme dela, né? Sério? É o primeiro filme dela. O guri, né, que é um pouquinho mais jovem que ela, um casal de gêmeos muito bizonho e o bebê, recém-nascido. E aí a mais velha, que é a Thomasin, o nome dela, ela tá brincando com o bebê, né, de ah, peekaboo, né? Tu não tá vendo? Pra quem não tá vendo aqui o que tá acontecendo, o Luiz tá fazendo, botando as mãos no osso. Olha o trailer, né? Que eu tô fazendo igual a guria no trailer. Ela bota a mão na cara e tira, e o bebê tá ali se rindo. Ela bota a mão na cara, tira, o bebê tá ali se rindo. Ela bota a mão na cara e quando ela tira, a câmera não vai pro bebê, fica na cara dela. Cara. E a cara dela muda de expressão de uma maneira linda, assim. Sim. E ela se dá conta de que o bebê não tá ali. E aí a câmera filma e não tem bebê ali, tem só o paninho que o bebê tava. Cara, vai se fuder. Se tu quis abraçar o diretor do We Are Still Here, eu queria dar um beijo na boca do na diretor. Na boca, cara. Robert Eggers. Cara, Robert Eggers, o que é a cena, cara? E é bem isso. É um detalhe bobo numa cena que faz ela ser genial. Ele não mostra a criança, ele mostra a cara de cagada da guria. Exatamente. O que aconteceu? E é o primeiro filme do cara também. Acho que era o primeiro filme do bebê também. O bebê tá excelente nessa O bebê cena. Tá sensacional. Aí a câmera foca na floresta. E eu vi uma entrevista com... Tu até viu uns matinhos mexendo, né? Sim. E eu vi uma entrevista com o Robert Eggers que ele fala que ele abriu a exposição da lente, um lance assim, pra que a floresta ficasse mais imponente no vídeo, assim, e ela ficasse realmente assustadora e ocupasse mais teu campo de visão, assim. É foda porque tu tem toda aquela claridade do campo aberto e a floresta realmente, ela tá opressora ali, ela tá escura. E aí logo de cara eles já tiram do nosso colo, né? Porque quando eu fui pro cinema eu fui pensando assim, será que vai ter uma bruxa? Será que não vai ter? Sabe, que nem Bruxa de Blair, né? Que a gente nunca vê a bruxa, né? Mas não, eles tiram do colo, assim, tipo, tá, tem uma bruxa mesmo. Sim. Tem uma bruxa, a bruxa levou o bebê. É, e tu não perde tempo pensando o que aconteceu com o bebê. Não. Achar o bebê, não. Não, o bebê já era. É, em 10 minutos, tu sabe. E aí eu vi uma entrevista do Robert Eggers falando que ele pesquisou por 4 anos, né? Isso é lindo. Ele ficou 4 anos pesquisando pra criar aquela atmosfera de século 17, né? Ele foi em bibliotecas, ele viu relatos da época da Inquisição e tal. Tem muita coisa que ele anotou, coisas que as pessoas falavam, né? E essas frases, muitas várias delas estão no filme, né? Uhum. Não, isso é uma das coisas que dá mais credibilidade, eu acho foda pra caralho. Ele usou casos arquivados de julgamentos de bruxaria. Ele construiu a história dele em cima disso. E se eu não me engano, também tem parte de um conto folclórico inglês também, não tem alguma coisa assim? Ele fez o filme com a intenção de ser um conto folclórico da Nova Inglaterra, né? Uhum. Porque ele cresceu lá. E a coisa da bruxa é muito presente lá, né? Não. Na verdade, ele não tinha intenção de fazer um filme de terror, sabe? Um filme de terror foi o que calhou fazer pra ele contar, por meio de uma peça histórica, né? Ele contar um pouco da história da Nova Inglaterra, assim. E que não tem como fugir, né? Eu vou fazer um filme sobre bruxa, satanás, eu acho que vai ter que ser de terror. Não tem, que vai fazer ser, o quê, né? Na verdade, ele não tem tanto interesse por terror, assim. Uh-huh. Isso é uma coisa bem comum, né? Que a gente vê, assim, que os caras que sucedem em determinados gêneros, eles nunca tinham tanto interesse naquele gênero, assim. Mas acabou que ele fez um puta filme de terror. Isso é foda porque o cara não tem interesse naquele gênero, mas ele acaba fazendo um filme daquele gênero sem parecer. É? Então é uma coisa nova. Né? Exatamente, ele não tem nenhum clichê do gênero. Nada, assim. Nada. Tá, e aí a bruxa leva o bebê, né? Tu vê sutilmente a bruxa matando o bebê, né? Sim. E ele disse que. Dizia-se naquela época, né? Que pras bruxas voarem, elas precisavam de uma emulsão que era feita a partir das tripas de um bebê não batizado. Puta que pariu, hein? E aquele bebê não tá batizado. Não tava batizado. Tanto que a mãe fica desesperada porque ela tá preocupada que o bebê não vai pro céu. Sim. Porque ele sumiu, né? Desapareceu. Eles assumem a morte já da criança, né? Ele desapareceu, ou foi um bicho ou foi uma bruxa. Uh-huh. E ele não vai pro céu porque ele não tá batizado. Tu vê a bruxa matando o bebê, socando um pilão lá e esfregando aquilo nela, assim. Uma gosma. É, esfregando aquela gosma nela que se dizia que pra elas voarem, elas precisavam daquilo, assim, sabe? Isso é um leve spoiler, mas é necessário pra gente, né? Isso é foda, porque aí a gente tá aqui dele a falar bruxa, dele a falar bruxa, e eles acham que foi levado pela bruxa. Isso parece um filme com um cara um pouco trash, o assunto é trash. Mas acreditem, cara, parece que tu tá vendo um filme, sei lá, do Terrence Malick, sabe? Eu ouvi dizer isso aí também. Sério? Que ele é tipo um Terrence Malick de terror, assim. É, porque, cara, ele é contemplativo, ele é devagar. O filme, assim, ó, não vai pro cinema esperando sustão, esperando coisas acontecendo. Ele é bem devagar. O primeiro ato do filme, mal e mal acontece alguma coisa. Se arrasta, assim. Aí a família começa a, meio que por dificuldade de lidar com a puberdade da Thomasin. Sim. Eles começam a achar que a Thomasin tem parte na culpa do sumiço do bebê, né? E aí aqueles gêmeos bizonhos lá, que ficam brincando com o bode, falam pra ela que o bode diz pra ela que ela é uma bruxa e tal. E aí tu fica tipo, tá, eles estão falando com o bode. Like Philip says, you are wicked. A trilha sonora também ajuda, né? Porra, cara, a trilha sonora são distorções. Ela foi feita com instrumentos do século XVII. Sério? Só com instrumentos do século XVII. E, cara, e assim, não acho que é música, né? Não é música. Não é. Não é uma coisa. E é só acomodação. E ela é aterradora. Nunca vi barulhos daquele jeito contribuírem pra um clima tão pesado, assim. Perturba, né, cara? E foi o cara do Cubo que fez. Mark Corvin. Que legal, cara. Não, é excelente porque é isso. Ela te cria um incômodo muito grande. Então tu já tá com medo e aquela trilha cresce sutil e vai te deixando mais incomodado ainda, né, cara? Isso é muito foda. Aí a Thomasin tá virando mulher, né? Sim. Esse é um dos terrores do filme, né? Porque, cara, assim como a gente sabia que era caso de bruxaria também, né? Tipo, um pouco agressão à figura feminina, né? Porque é isso, o pecado dela é que ela tá virando mulher. E aí o drama de família, né? Que o filme, esse filme é um grande drama de família, assim. E ele se instaura a partir disso, né? Que tu vê o irmão dela tendo pensamentos lascivos, assim. Olhando pro decote dela, né, cara? Olhando pro peitinho dela, sabe? Aquilo tá acontecendo naturalmente com ela, sabe? Ela não tem o que fazer, ela não tem escolha. E a família condenando ela como se ela fosse uma aberração e como se ela fosse responsável por toda a desgraça que começa a acontecer. Sim. Porque com o sumiço do bebê, não é só o sumiço do bebê, né? Na verdade, é um processo de expulsão daquela família dali, assim. Porque a plantação para de dar, né, para de dar fruto, assim, os milhos que crescem são podres, que eles mal aproveitam, né? As cabras que dão, que em vez de dar leite começam a dar sangue. Sim. Sabe? E é foda porque tudo isso daqui, sei lá, daqui a pouco tem alguma coisa, algum tipo de lesão, alguma merda que acontece com a cabra que ela realmente sai sangue da teta. É, só que naquela época, assim, cara, saiu sangue da teta, tu mora no meio do mato, sem ninguém, volta, o diabo, Satanás. Né? Satanás comeu essa cabra, ela tá botando sangue pela teta. Bah, bah, bah, bah. esse é outro filme que os atores mirins receberam uma versão kid-friendly do roteiro. Cara, eu queria ter recebido uma versão kid-friendly do roteiro. Cara, vai se fuder. A versão disneyficada, segundo o Robert Eggers, né? Que eles não sabiam direito o que estava acontecendo, assim. Sim. O guri também merece destaque nesse filme. Nossa, cara. O guri. Tem uma cena. Tá, vai começar o spoiler agora. Sério? Tá, vai começar. Seguinte, para aqui e vai ver o filme. Se tu não viu o filme ainda, vai tomar no teu cu. Vai ver o filme e volta aqui depois, porque vai começar o spoiler. É inevitável, nós vamos ter que falar disso. Depois tu volta, sei lá. Deu? Começou o spoiler. Mas, cara, a possessão do guri. Depois que eles saem pra ir atrás do bebê, né? O guri sabe, aliás, ir atrás de comida, né? Porque o guri sabe que o pai plantou armadilhas na floresta. E eles estão sem comida, eles estão começando a passar fome. E o guri diz que viu uma macieira no meio da floresta. Isso, que é mentira. Não sei até que ponto é verdade, né? Porque aquela floresta mexe com eles, né? Mexe com a cabeça. Tipo, as crianças menores falam: "I'm the witch of the forest." E aí então ele diz que vê uma macieira lá. Tem um coelho do Monty Python. Coelho dos infernos. Aquele coelho filho da puta, né? Daí ele e a Thomas, assim, vão lá, Thomas vai de cavalo e tal. Tipo, no dia que o cavalo ia ser vendido pra comunidade lá, né? Cavalo e a guria. É, que eles estavam ponderando vender o cavalo e a Thomas, né? Casar a Thomas e tal, pra, tipo, se livrar dela. E aí o guri se perde por causa do coelho. O cavalo se apavora com o coelho, né? Total Alice no País das Maravilhas, né? Ele segue o coelho. Ele segue o coelho, porque o cavalo se apavora do coelho e a Thomas assim, cai do cavalo e desmaia. Isso. E o cavalo some. Porque aquele coelho é o capeta, é o capiroto, total, aquele coelho total. Lá. Cara, aquilo foi muito história dos irmãos Grimm, assim. Total, João e Maria. Ele acha uma casa no meio do mato. Uma casa com uma fumacinha saindo da chaminé. Eu não sei de onde, né? Eu vi uma casa no meio do mato. Corre pro outro lado, filho da puta. Mas aí que tá, o Gru tava cheio de coragem, porque ele tava até com um mosquete na mão. Isso, cara. O que que acontece, cara? Sai uma mulher linda. Muito linda de dentro da casa, num vestidão decotado, assim. E daí tu imagina aquele guri que já tava olhando pro decote da irmã. Né? E ele vê aquela mulher. Sim, ele tá loucão assim, já, né? Loucão da puberdade, assim, já a punheta. A mão da punheta tremendo, assim. Ele vê aquela mulher, a mão da punheta tremendo, assim. E a mulher chega, sedutora, assim, linda. Linda. E agarra o guri, né? A cena até meio chocante, assim. Isso, ela pega o guri e beija. Ela pega o guri, beija ele. E aí, no momento que ela bota a mão no rosto dele, é uma mão podre, assim. Cabeludo, um braço cabeludo, assim, podre, velho, assim, fedido. Caralho, o que é isso, sabe? Foda, arrepia tudo, assim. E é cagante, né? E corta logo ali. E tu quer pelo menos ver um pouco mais, por mais que esteja com medo, pra tu saber mais ou menos o que vai acontecer. E aquilo ali corta de uma maneira muito brusca. É só aquilo, e fica na tua imaginação. Porque esse é o grande lance, né? Fica na tua imaginação tudo, assim. O que aconteceu com o guri? E aí a Thomas consegue voltar, né, pra casa. Sozinha, né? Sozinha. E os pais, tipo, tá, cadê o guri? Até que o guri aparece. E que cena, né? Puta, o guri aparece pelado. Aspecto, que festa louca. Aspecto fudido, assim. E aí ele começa a ter uns espasmos, e ele vomita uma maçã cheia de sangue. Olha o simbolismo. Uma maçã mordida, né? Cheia de sangue. É o pecado, né? Total, cara. É o pecado. Total. É o pecado, e o filme consegue destruir os contos da Disney, né? Sim. João e Maria aí, que é uma história que a Disney deixou bonitinha, vai pra merda. A maçã, a bruxa, sabe? Aquilo ali mostra a sujeira que é. Sim. Eu adoraria ver um filme da Branca de Neve estilo a bruxa. Porra, seria do caralho. Queria ver esse conto podre. O máximo que já conseguiu chegar é um que tem a Sigourney Weaver e a Monica Keenan. Chama Black Forest. Black Forest, isso aí. Mas é bem light, né? Ele vai um pouquinho além, mas ele não tem. Aquele é coisa dos anos 90. Mas e aí, cara, aquele guri tem uns espasmos, vomita a maçã e... Eu me apavorei com aquela cena, cara. Chama Jesus. Ele chama Jesus literalmente, né? Eu me apavorei com a cena do guri, me apavorei com a atuação do moleque. Porque ele tá ali, ele tá possuído, tu vê que ele tá tendo os espasmos. E, cara, tu vê nitidamente que é a influência das bruxas. E ele começa a fazer sons sexuais de uma mulher. E a criança faz aquilo de um jeito, cara. Ele larga uns gemidos. Que ator, aquele guri. Tu olha assim, cara, uma criança, da onde que essa criança tirou o referido? Bom, internet. O guri. Direção, né? Uma direção boa. E é chocante tu ver que uma criança fez aquela cena, sabe? O diretor deve ter falado algumas coisas pra ele. O diretor tem que ter mostrado alguns filmes, algumas coisas. Sim. Pro guri simplesmente começar a fazer aquilo ali de um jeito tão afeminado, assim, sabe? É muito... Não é questão de ser afeminado, é questão de ser sexual. Ele fala como se fosse uma mulher beijando Jesus, assim, sabe? Ele fala teu beijo, não sei o quê. É como se fosse a bruxa ali dando uma com Cristo, assim, sabe? Exatamente, cara. É como se fosse uma bruxa fudendo com Cristo, interpretada por uma criança. Trabalhem com isso. Olha que perturbador isso, cara. Essa pra mim é a melhor cena do filme. Pra mim, o final é foda. Pra mim é o final. O final é a melhor parte do filme. Essa foi a cena, assim, porque o filme ele vai parado e acontece isso. Eu fiquei assim, eu acho que tinha até baba no E daí as coisas degringolam, né? Porque daí a Thomasin descobre que os gêmeos falam com o Black Phillip, né? É verdade. Tipo, não era imaginação. Porque eu, no meio do filme, eu me dei conta, assim. Cara, esses piá falam com o bode e o bode é o capeta. Caralho. Tô todo arrepiado aí. É, que foda. Puta, rola uma coisa muito foda, assim, que é o guri morre, né? Depois de todos esses espasmos. O pai prende os filhos que sobram no celeiro junto com as cabras lá. E no meio da noite aparece uma bruxa e, tipo, tá comendo a cabra, assim. Comendo no sentido alimentar, assim, sabe? Tipo, comendo uma cabra viva e vira pra elas e dá aquela risada clássica de bruxa, assim. Aquele momento é um cagaço pro E todo. Por que não tem corte ali, né? Não, ele deixa tu curtir a bruxa um tempinho, né? Ele deixa. Fica alguns segundos ali olhando na cara da bruxa. Bah, e é irado, assim. É demais. Muito a fuder. Amanhece e o celeiro tá fudido, não tem mais bicho nenhum, os gêmeos já se foram. E só sobrou a Thomas, assim. E por que que só sobrou a Thomas? E aí os pais vão confrontar ela, né? Porque, ah, tu amaldiçoa a família e tal. E o Black Phillip vai e se livra do pai. Assim, cara, e ele se livra no chifraço, né, velho? E tu sabe que eu pensei que aquele bode era CG, não é? É um bode mesmo. Sério? É um bode. Eles fizeram a cena, cara. É um bode chamado Charlie. Diz que ele era uma diva, assim. O cara, o Ralph Ineson, que é o que faz o pai, ele e o bode foi ódio à primeira vista, assim. Meu Deus. Eles se conheceram e se odiaram, assim. Ele disse que odiava o bode. E o bode odiava ele, assim. E daí diz que foi natural aquilo, assim. Tem umas cenas, assim, que tipo, o bode tá tentando avançar nas crianças, que o bode tá com uma corrente, assim, e eles apagam a corrente na pós-produção, assim. Teve isso, então. É que ele era um bode treinado, né? Entre aspas, treinado, né? Que diz que quando ele tinha que fazer uma coisa, ele fazia outra. Quando ele tinha que agir, quando ele tinha que entrar em ação, ele tava dormindo. E aí, quando ele tinha que ficar quieto, ele tava correndo por tudo, assim. Então eles filmaram o que deu, assim, do bode e salvaram na edição, assim. O editor que salvou tudo, assim. Eu jurei, né? Quando ele bate no cara, o cara cai nas madeiras, a madeira cai por cima dele, ele morre e o bode sai caminhando, assim. Pensei, pá, esse bode é muito CG, ficou muito bem feito. Não era, era o bode mesmo, o bode fez aquilo. E eles, sei lá, usaram um cabo pra jogar o cara longe, alguma coisa assim? Provavelmente, eu acho que sim. Ah, porque ficou animal. Ficou assim, animal, cara. Animal. O cara ainda fica agonizando ali, sim, né? Fica se contorcendo e tu sente dor por ele. E daí sai a Thomas, assim, e aí vem a mãe. E a mãe tenta matar a Thomas, assim, porque já, né, tem todo esse lance de repressão, que a guria sofre repressão, porque tu tem que ser temente a Deus, porque tu tem que servir a Deus, tu gosta de Deus, tu adora a Deus, tá, sabe, prova pra nós que Deus tá no comando da tua pessoa, tipo, é muito Deus, assim, é muita repressão ligada com o Deus, né, com o cristianismo, assim. E essa vigilância do pecado, tá ligado? Essa paranoia de tu não ser pecador é a própria origem do pecado, tá ligado? Porque é exatamente isso que a gente falou, a guria não fez nada, a guria simplesmente tá crescendo, ela tá virando uma mulher. No momento que a mãe viu o filho olhando pro decote da guria, que ela viu que o filho tá começando a ter outros tipos de interesse pela irmã, ela começa a achar que o pai tá tendo outros tipos de interesse. E a mãe já entra numa paranoia e aquela guria vira a inimiga. Sim. Entendeu? E a gente sabe que naquela época... A melhor maneira pra tu te livrar de uma mulher era ela usar de bruxaria. Sim, sabe? E tocar ela na fogueira, né? E era isso que, né? É isso que a mãe começa a usar. E aí entra também o molde, o porquê a igreja satanista ficou tão feliz com o filme, né? O cristianismo é a opressão, o cristianismo é o peso em cima da guria. E daí o filme no final apresenta o outro lado. Né? E mostra que essa questão do tipo o bem e o mal ser necessariamente Deus e o diabo é uma questão de ponto de vista. Exato. Não é uma regra, é um ponto de vista. E isso é foda. E aí, né, a Thomas assim, é obrigada a matar a mãe. Porque a mãe pula em cima dela com uma faca. Ela não quer matar, né? Ela tenta não matar a mãe. E ela tá tentando só simplesmente se livrar da mãe, assim, sabe? Tipo, tirar a mãe de cima dela. E aí ela é obrigada a matar a mãe. E matando a mãe, ela fica sozinha. E aí ela vai no Black Phillip. E ela diz assim, tá, eu sei que tu falava com os meus irmãos, porque eles dizem, ah, ele sussurra no nosso ouvido e tal. Eu sei que tu falava com meus irmãos, eu quero que tu fale comigo. E aí, a cena é muito bem. Cara, essa cena é a melhor cena do filme pra mim, cara. Essa cena é linda. Essa cena, eu não vi ela vindo. Cara, ela tá na minha cabeça até agora, assim. Eu não consegui ver o filme de novo. Preciso ver ele de novo. Cara, essa cena foi de um impacto, assim. É até por isso que a pessoa que tá ouvindo isso aqui, se tu não viu essa cena, meu, shame on you. Tu tinha que ter vindo ver o filme e voltado aqui. É porque tem uma galera que não se importa com spoiler. É, né? Eu sou assim, né? Eu não me importo com spoiler, mas, né? Mas nesse caso, cara, esse foi muito. O impacto foi muito forte, assim. E quando ela vira, assim, que ela vai desistir, que ela pensa, tipo, tá, né? Isso não é bobagem dos meus irmãos. Uma voz aveludada, bonita, assim, sussurrada, assim, tipo fala. Marton. É. Tipo o Marton. É muito melhor que a voz do Marton. Beijo, Marton. A voz aveludada, bonita. Fala, o que que tu quer? Bah, cara, e aí assim, meu, arrepia até onde tu não tem pelo, cara. Cara, que pergunta linda, assim, tipo, o que que tu quer? É, e ela responde, o que tu oferece. Exatamente, o que que tu me oferece? As perguntas são muito simples. Como que eu ia imaginar que o diabo oferece essas coisas mais simples, assim? Sim, as pequenas coisas. Tu quer sentir o gosto da manteiga? Tu quer um vestido bonito? Tu quer viver deliciosamente, né? Na luxúria. É. Wouldst thou like to live deliciously? Cara, que lindo isso, sabe? E ela diz sim pra tudo. É claro, né? Ela diz sim pra tudo. E enquanto ele faz essas perguntas, tem alguém que passa por trás dela. Tu sente, tu vê assim na fotografia, né? Porque o filme foi todo feito com luz natural. Ah, né? Tu isso tinha perguntado é uma coisa isso. Foda, né? Na pré-conversa. É, tu tinha perguntado isso antes da gravação e ele foi feito todo com luz natural. Pra que aquela fotografia ficasse cinzenta, ficasse, né, amarga, assim. Então, tu tem só uma luz de uma vela ali rolando, né? Sim. Que eu não sei de onde saiu, ela acende uma vela quando ela chega? Cara, eles devem ter, daqui a pouco ou eles fizeram fogo, ou é aquela coisa assim, a luz natural, até um ponto, né? Eles fizeram um filme escuro, assim, uma fotografia escura só. É. Ela diz sim pra tudo, e esse cara, tu tem um vulto atrás dela, assim, e tu sente uma mão preta, uma mão preta, assim, preto, preto mesmo, absorvendo luz, assim, não é um escuro. É, não é, não é afro, tá? Não é racista o comentário, é uma mão. Não é guache também. É uma mão preta, cara, carvão, assim, cara. Tanto que tu mal identifica dentro, ombro, né, dela. Cara? Parece até um pouco que é uma mão, uma pata de bode. Parece uma pata, assim, parece uma pata, assim. No ombro dela e um rosto. Tu vê que é um rosto bonito, assim. Uhum. É um cara com um cabelo meio comprido e tal. Uhum. E delicado, assim. E ele sussurra no ouvido dela. Tipo, então assina aqui meu livro. Cara. E ela diz, eu não sei escrever meu nome. Não tem problema. Não tem problema que o Tata dá um jeito. Cara. A gente faz um Mobral e tu aceita o nome. E antes disso, né, teve a tentativa de converter a mãe dela, né? Uh-huh. Porque aí a mãe dela vê o guri, né? Vê o filho e ele chega com o bebê, né? Isso tá bem sinistro, tá ligado? Só pra quem não sabe o que tá acontecendo, a gente tá falando que tem um barulho vindo. É um bichinho na luz ali. É o Satanás, um bichinho na luz. Eu sei, mas tudo bem. É o Black Phillip. Desculpa de o nome que eu dei pro bichinho ali, Black Phillip. E aí a mãe. Ela tenta, né? O diabo tenta seduzir ela. Sim, ele chega como o guri, né? Com o bebê, e ele diz assim: é só tu assinar o livro, sabe? Só que aí a mãe pira, né? Que ela tá amamentando o bebê e é um corvo bicando ela, assim. Outra cena sinistra, cara. Um take, o bicho era ensinado. Tipo, todos os bichos eram ensinados, né? Uhum. O único que deu problema foi o bode. Filho da puta do bode, cara. É o diabo mesmo. O bode era o diabo. Era o diabo. Em todos os níveis da história. E não era pra ser aquele bode e no fim acabou sendo e ele deu muito problema, assim. Ele deve ter muito certo também, né, cara? Eu não consigo imaginar os níveis de problema que ele tenha tido na produção. Sabe? É bom, agora a gente consegue pela questão do bode ter sido meio temperamental, assim. Mas ficou tudo muito bom, cara. Sim. O resultado final é muito foda. Muito foda. E é bem isso, assim, as pessoas elas têm que ir pro cinema. Ok, ano passado, ano retrasado, a gente teve bons filmes do estilo Invocação do Mal, Insidious, que é legal e não é, sabe? Mas tu tem que desapegar desse tipo de filme, que ele tem a obrigação de te dar um susto a cada 10 minutos. E é o susto que te alivia, né? É. Tu sabe que tu vai tomar um susto ali e ele é confortável, porque tu sabe que naquele momento tu vai tomar um susto e depois que tu tomar o susto tu vai te sentir bem. De novo, sabe? E esse filme não faz isso por ti. Não. Tu não fica te sentindo bem. Tu sai do cinema. Eu saí do cinema meio perturbado, assim, mas com o desfecho eu até fiquei me sentindo bem. Porque tu tem um lance que tu tava falando também antes da gravação. que ela se liberta. Ela foi tão oprimida por Deus, né? Uh-huh. Que no momento em que ela se vende pro demônio, ela encontra felicidade, porque ela fica aliviada. E a atriz é tão boa. O nome dela é Anya Taylor-Joy. Cara, ela é tão boa que tu sente realmente que ela tá aliviada. Sim, ela é boa e o diretor é bom, cara. Porque como que é a cena quando ela tá livre? Uhum. Ela começa a levitar, cara. Exatamente. Ela começa a voar, cara. Exatamente. Tipo o Tonho da Lua. Não é o Tonho da Lua, tipo o Sérgio Cabeleira, sabe? Uh-huh. Da Lua, assim. Ela sai voando, tá ligado? Isso é demais, cara. Que ela encontra daí um coven de bruxas, assim. E as bruxas estão falando numa língua esquisita. Sim, na volta de uma fogueira e tal. Ela chega pelada ali, porque o diabo diz pra ela assim, ó, tira a roupa e assina o livro. E ela vai pelada pra lá. Uhum. Quando ela encontra aquele círculo de bruxas, ela começa a rir aliviado, assim, sabe? Tu vê que não é uma risada de loucura, não. É uma risada de alívio, assim. Ela tá livre, cara. Isso é absurdo, tá ligado? Porque é bem isso, cara. Olha a oferta do diabo. Ele oferece um monte de coisa boa e fala pra ela, tu tira a roupa e assina o livro. E depois ele bota a mão no ombro dela por trás e chega do outro lado. E tudo isso tu tem que manter em mente que tu tá falando com uma criança, né? Tem uma criança ali. Isso tudo acontece e não é tão sexual, não é tão sujo quanto todo o resto do filme. Exatamente. Enquanto o irmão tá assediando ela e tu fica meio desconfortável da relação do pai com ela também. Sim. Isso acontece e não é tão sujo. É muito mais puro do que todas as relações que ela tem com a família dela. Exato. Isso é aquela coisa assim que e é por isso que a igreja satanista ficou tão feliz. Porque mostra muito mais a questão da liberdade, sabe? A questão do ponto de vista. O vencedor é quem conta a história. Sim. Sempre. Então, o que que tá chegando pra nós, assim, sabe? Quando eu cheguei em casa, eu contei pra Pri, né, minha namorada. Eu não quis entregar nada, porque eu quero que ela veja o filme, né? Falei que o final do filme é uma das coisas mais malévolas e mais lindas que eu vi nos últimos anos, assim. Porque ele é realmente muito do mal, só que ele é muito lindo. É? Sabe? É isso aí. É muito lindo, ela encontra a felicidade na maldade ali. Ela vai ser emissária do demônio agora, só que ela tá feliz, ela encontra a felicidade ali. É que isso que é foda, tá ligado? Tipo, ela vai ser emissária do demônio, mas ela não vai ser necessariamente emissária da maldade. Uhum. É muito questão do ponto de vista, porque a maldade era aquela mulher louca, a mãe dela tentar matar ela. Isso é maldade. Exatamente. Né, a maldade é o irmão dela, tá olhando pro decote dela, enquanto ela tá sendo super carinhosa e super materna com o irmão. Sabe? Exato, ela nem percebe, eu acho, que ele tá tendo, né, desejos por ela. Ela diz, ai, o que que tu tem? Vem cá e abraça ele, assim, sabe? Por que que tu tá estranho? Tipo, e o guri ali, né? Com a mão na punheta tremendo, assim. Sim, e é foda isso, né? Porque o filme te dá esse tapa na cara, tipo, a figura feminina, ela tá seguindo a natureza, ela tá crescendo. Tipo, a natureza dela é pura. É. Enquanto a natureza do guri é suja, né? E isso é uma questão feminista, né? É. De empoderamento, assim, da mulher, porque é aquela coisa do corpo. É uma discussão que se tu for levar pra hoje, sabe? Se a gente não conseguir entender que o corpo da mulher é dela e que isso não é uma coisa... É, tipo, ele é instigante, ele é foda, mas não é pra ti. Exato, Ela não é tudo isso pra ti. O corpo dela é dela, não, tu não tem que tornar isso um... Não um presente teu, né? É, exatamente. Ele dá margem pra toda essa discussão e no momento que ela se liberta ali, sabe? Ah. É isso, sabe? É o momento, meu corpo, minhas regras, sabe? É, e é lindo. Eu tô virando uma mulher, cara, só isso, eu tô virando uma mulher. Eu sou foda? Sou, mas não é pra ti, entendeu? É? Vai ser pra ti se eu quiser que seja. Exatamente, sabe? É, isso aqui é meu. Se eu quiser te convidar a ele, eu te mando um WhatsApp. Porque no fim das contas são elas que decidem, né? A gente sempre soube disso. Quando a gente conhece uma mulher, quando tu era solteiro, tu conhecia uma mulher, é ela que manda, ela que decide se tu vai ficar com ela. Tu é louco, a gente sempre fez papel de louco na vida. Mas então tá, vamos ficando por aqui. Falamos tudo que tinha que falar. Tem mais coisa pra falar. Dá mais 3 horas. Léo, deixa teu serviço aí. Sim. Eu sou o Léo do Popcast. Se tu quiser me achar, toda sexta-feira a gente tá publicando um podcast sobre cultura pop, cinema, séries, livros, quadrinhos no papica.org. quiser me seguir no Twitter, eu tô no @leotesantos, né? Se quiser saber onde eu moro, pergunta pro Luiz. É bem pertinho aqui de casa. É. E era isso, galera. O hambúrguer de hoje foi um hambúrguer mais roots, assim, né? No pão integral, com só carne mesmo, bem, bem roots, né? Temporada com sal. Um chutney de tomate com manjericão e queijo provolone. Eu nem sei o que é chutney, eu comi e achei lindo. Cara, chutney, eu vou chamar meu filho de chutney. A receita tá no post aí, se vocês quiserem. Sim, vai ter isso. Vai ter isso? Caralho, é isso. Eu vou roubar isso pro papo, que é certo. Se tu gostou do episódio, se tu não gostou, se tu tem alguma coisa pra acrescentar, se eu falei alguma cagada, escreve pra mim, manda lá, geekburgershow@gmail.com. Uhum. Ou então me xinga no Twitter lá, @LuizFocus. É isso aí, galera. Valeu. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Compartilhem. Isso. Compartilhem. Isso aí. Valeu. Beijo, Black Philip. Beijo, Black Philip.